contato, boa noite, contato Fernando Colares, da Via Conde para o nível de voo 190. Via Conde para 190, chegada 284. Palmeira, Charlie Golf Índia, chame centro Recife, 1268, decimal 35, correndo, e a secundária é 126, decimal 8. 2865238, Charlie Golf Índia, obrigado. Autorizado táxi para Tatiana, via com Juliette, portão 07, considere o salão 31. 07, via 7, Tatiana, o 2, é 109. Chamamento 24, utilizado o voo direto Alfa Romeo 363. Direto Alfa Romeo 363, no chão 6224. 132152, autorizado vista 2000 pés, altímetro 1019. 2109, 3902. Controle Salvador, SMA 224. SMA 224, controle. Então, se mantém o voo 170. 170, obrigado. Trisana 52, autorizado para o procedimento ILS-X8, só no zero, informe estabilizada. Pode estabilizar o X-ray, 312. Boa noite, a sua identificação. Esse é o nível de voo 050 via chegada do Mediúna. Oscar Charlie Delta, prossiga. Oscar Delta, já no bate principal, posição 5, solicita reporte para a posição 3, bate principal. Autorizado, reporte térmico. Autorizado, reportará o térmico, Oscar Delta. Para o procedimento, chame o torre 198, decimal 95. Salvador, mano, 3152, passadona, autorizado. 3152, boa noite, continua a aproximação, aguardando autorização para ponto. 3152. Está determinado 6220 Nordeste em Salvador. Chame o controlador da Pajú em 120.3 e informe que está passando nível de voo na CTV em descida. Deixa a via para 2006, às vezes seria o altímetro na 019, ou seja, o final do procedimento. E ele é fixado, e só na 0 em forma estabilizada. Boa noite, sem identificação, desse nível de 1050 via chegada do meio de 1, ajuste de altímetro na 019. 3, boa noite, sem identificação, desse nível de voo 050, via chegada por MED 1. Chamar 6074, desça via para 2010, pode chegar último com 909. Via 2010, 6074. Autorizado pouso, pistão 0, vento 170 graus, 1 0 mais. Livre pouso, 5, 1, 2, 7. Rodrigo, boa noite. 3224, tá, passarela. 3224, boa noite, sem identificação. Deixa nível de voo 060, direto Bomed, para a chegada Bomed 1, número 3, na aproximação. 060, Bomed 1. Te ajuda ou te atrapalha, Wanda, de tato? Atrapalha, mantenha para hoje Bomed 3224. 24, vai manter Bomed. Cópia. 1098, autorizado Salvador, para Serra Brava, Serra Golf, via o Perigo 10, Perigo de voo 30360. Saída Puca, Jamo, Zipar, decola sistema 0 com primeira curva esquerda. Transporte 5051, controle Salvador, espera na frequência 120-2180. Autorizado. Sala, nível 370, pêndulo 10, saída Furca, Jamo, Zipar, decola 10, curva esquerda, 5051, 1-0-0-1-8-0, boa, 1-0-9-8. Pelo menos 1-0-9-8, que o treinamento está correto, posição 07, sendo pronto. Caso 5127 no Celos 43, autorizar ataque seu até o pátio 3, via Alfa Kilo controlar o pistão sinalizador. Pátio 3, Alfa Kilo, seguinte, boa noite, 5127. 6-2-2-2-4-3-3. 1-9-7-2, deixa via para 2-7. Via para 2-10, eu vou na 9-7-2. Deixa para 4.010. Aí você já tinha que nós era na 9. 4.019. Boa noite, eu sem identificação. Deixa nível de voo 050 via chegada a Bomed 1, é o número 4 na aproximação. Eu falei 2-2-4, curva direita. na proa 065, limitado pelo localizador. Direita, senhora, 0605, já estamos. Onde estamos com a receita 060. Ok, senhora, correção de deriva. Então a gente vai para 070, pode ser? Afirmativo. Quatro, boa noite, assumo identificação, desça para nível de voo 060, via chegada com MED 1, é o número 5 na aproximação. 074 no solo 51, autorizado táxi para parte 1, via Alfa Ponte Ancha, para ser Juliette. Autorizado táxi parte 1, via Alfa, reportando para Juliette, 074. 972 com ponto final do procedimento, chama o seu R1 no 8 decimal 95. 1895, Coro 972. Boa noite, meu, Coro 972. Coro 972, boa noite, tráfego avistado, autorizado pelo sistema zero. Lento 180 graus, 10 mais. Ajuste altímetro 909. 1019, do 1972, de repouso. Coluna 354, cópia. Afirmo, prossiga. Coluna 354, autorizado, Salvador da Serra, Bravo, Forro Mil, Vinic 33, Divisão autorizado 230. Santa Puca, João Maru, decorda pistola 0, com primeira curva esquerda. Transfonda 5055, Rota de Salvador, opera na frequência 120, decimal 80. Afirmo conforme, Aracaju, nível 230, pela WIS 33, saída Puca, Jamo, Aju, curva esquerda, 5055, transponder, controle 12080, gol 1354. 1354, cotejamento está correto, posição 04, chame pronto. Vou estar pronto, gol 1354, graças. Vai, após a passagem do... após o ingresso do Airbus da avião que parquea no 05, autorizado que se lutasse até o ponto de espera do Apache ou no Índia. No ponto de espera, chame pronto na minha escuta, ajuste altímetro no 09. Juliette 05, 1094. 3, altímetro 1099. 5972. Prosseguindo, 5972. Fachada, autorização, galeão. Impossível 3402. Sim, se aguarde a coordenação com o Chato Recife, que a gente, como se chama, fez uma DEA até os 3h40, só que não consta para o centro, então vamos checar já o tá plano de voo e já aguarde o cópia. Ok, vai ser São Juan? Afirmo, São Juan. Ok, graças a nossa escuta. Coluna 972 do Sala 55, autorizar táxi para Pationa, via Alfa, porte antes da Taxi em Juliette. Via Alfa vai reportar a Taxi em Juliette para o Pationa, do 972. É, foi a Coluna 098, cara, não quero. Coluna 098, autorizada, linha de colapso, chama 0, vento 180 graus, 10 mais. Linha de colapso, 10, vou 10, 10. Coluna 354 para o push e acionamento. Coluna 354, ele vai chamar Chantão Táxi. Chama Táxi, coluna 354. Corre ao passarelo 2224 na sua. Espacial 2234, continua aproximação na guarda da pista livre, ajuste altímetro 909. 319, 2224. Seja da minha dúvida, autorizado o sinal do procedimento ILS-X-ray, pista 90, informe estabilizado. Autorizado o sinal do ILS-X-ray, da 90, eu passo estabilizado, eu sou 4-0-2. 1-3-3-4, dessa via para 2006. Ajuste de altímetro 909. Via 2009, 9-3-3-4-7. 1-3-3-4, confirme isso, da linha recada. 6-4-0, vai reduzir já. Tantinho sem redução para 3-0-9. Tá, eles vão ter o resultado. Para 3-0-4, autorizado pouso, sistema 0, na turma 7-0, grau 0-9-9. Eu vou pausar 0-4. Decolada 158, chame controle de salvação na frequência 120, decimal 80. 1-2-0-8-0, 1-0-0. Controle, boa noite, voo 1-0-9-8, passa 2000 na PUCA. 1-0-9-8, boa noite, contato com a Ana Palavra, subovia PUCA, para o nível 370. 370 via, ou 0098, tá bom? Solicita manter pro 050, evitar a formação nas próximas 10 milhas. 1098, vídeo de vida, participando possível, voar direto ao Jamo. Ok, informaremos quando possível voar Jamo. 1-3-3-4, autorizado final do procedimento, ele é satisfeito, pista 90, informe estabilizada. Está livre, descida 2000, reporta estabilizado, 1-3-3-4. 1-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0-9-0- E Juliette pro 04199 72. Passaria 2124, no solo 0300, autorizado o táxi para pátio 3 de Alfa Kilo, quando lá observa o sinalizador. Autorizado o táxi de Alfa Kilo para o pátio 3, passaria 2224. Afirmo, o TAN 9241 autorizado, ele disse de puxa, guardando para a cota. Salvador, boa noite, 4062, 4062. 4062, pode ser aproximação, autorização para todos, ajuste altímetro 1099. 1099, aguardando, 4062. Fogo na 354, no ponto de espera, pronto. Fogo na 354, mantém o ponto de espera, fechando a zero. Mantém o ponto de espera. Cidade, ele está na sua frente, está? Agora 1590 graus de ground speed. O que é que é? 9241 autorizado, Salvador, para Terra Bravo, Golfo Romeo. Linha pêndulo 10, Tango Bravo Eco. Nível de motorizado 340. Saída São João, Avenida Mótiva. Decola da piscina 0 com primeira curva direita. Transponder 5052, controle Salvador, opera na frequência 1202-80. Autorizado, Guarulhos, nível 340, pela Pêndulo 10 até Tango Bravo Eco. Decola da 10, curva direita, Sampo, Leda Motiva, transponder 5052, controle 1208, 0924. Salvo ONU, Leda Motiva saindo, então 9241, 5052, confere transponder do nível 340. Afirma, não vou não ler da morte. Tá 9241, chame para um táxi. Chama lá, obrigado. Alto 4062, tráfego de estado autorizado com o sistema 0. Vento 970 graus, 1-0 mais. Repouso, 0-0, azul 4-0, vento. O Rio 5972, solicito nível 340. Afirma, sim, só quase mais uns 3 minutos será a dessa cópia. Ok, querida, só na sexta. Só 95. Reduzir, chama a sua segurança. Tá, reduzir, 8, boa noite, segunda identificação. Você me viu, 0500, chegar até o médio 1. Aproximação número 2 para o posto sistema 0, a nave que o precede é um Embraer da Azul. O ajuste altímetro no 019. Gente, 19, estamos dando 34. Tá, sistema 9241, seu avião 977, 4 horas de autonomia, alterado galeão. Então 9241, autorizar ataque até o ponto de espera via Pátio 1 no Índia, no ponto de espera chame pronto, ajuste altímetro no 019. Gente, Pátio 1 no Índia, no ponto de espera chame pronto, com 1-0-9, já 9241. Na aproximação, agora não está livre. Informo que o traço que o precedia acabou de cutucar a pista. Está sim, eu vou dar 34. 1, 2, 2, 8, 8, 8, Azul 4062 no solo 04, eles ataques para Pátio 1 no via Alfa Juliette, portão 01. Uno 334, pista livre, autorizado pouso, sistema 0, vento 970 graus, 1-2 nós. Alívio pouso, 1-2, 1-3-4. O azul 4062 foi modificado para o pátio 3, via Alfa Kilo, quando lá observa o sinalizador, o azul 4062. Alfa Kilo, Uno 354, já Daniele, mantém pistola 0. Daniele, mantém pistola 0, Uno 354. Nível autorizado 340, saída Salvo Alva, Liga Doppler, com direto de hotel TGV 44. 0, com primeira curva direita, transporte 5061, controle 1208. Controlado 340 para o galeão, controla da 10, com curva direita agora. Tamo 1, é a saída, transição top. Primeira aerovia, upper 044, encerra a curva Romeu Afonso, upper 98857, bolso. 5061 no transponder, 1208 controle, Rio 5972. Rio 5972, Cotejo Leste, está correto. No PAT 3, chame pronto. Uro 334 no solo 07. Autorizar ataques para o PAT 3 de Alfa Kilo quando lá observa o sinalizador. PAT 3, Alfa Kilo, vai observar, sinalizador. Uro 354, já decolagem sistema 0, vento 170 graus, 02 nós. Tive decolagem da 1-0, o voo 1-3-5-4. Controle 1-3-4-1, ponto 0, pronto. 1-2-4-1, observando o início da decolagem do Boeing da Boa Frente, autorizada a linha de manter pistola 0. Existe, ali mantemos 0, 0-9-3-1-2-4-1. Decolado 08, chame controle pela zona frequência 1-2-0, decimal 80. Controle 1-2-0, 8-0, bom dia, obrigado. Controle Salvador, bom dia, voo 1-3-5-4. 354, bom dia, contato Aranda, decolagem. Pela via Puca para o nível de voo 230. Livre ascensão nível 230, subida Puca, voo 1-3-5-4. Voo 1-2-2-8, deixa para 2010. Altímetro 1-099. 2-1-0-1-9, voo 1-2-2-8. 2-4-1, autorizado, colagem pistola 0, vento 1-7-0 graus, 1-0 mais. Decolado 1-1, chame controle da zona frequência 1-2-0, 1-2-0. 9241, bom dia, decolando 2-4-1. 1-9241, bom dia, contato ordem da colagem, sobre a viação 1 para o nível de voo 3-4-0. 9241, autorizado a voar direto Leda. Ok, direto Leda. 1228, autorizado o sinal do procedimento ILS-XY, soma 0, informe estabilizado. Autorizado ILS-XY, soma 0, reporte estabilizado, voo 1228. Ano 354, chame centro Recife, 126 decimal 85, caso negativo 125 decimal 45. 126 85 45, bom, 354. Zero, 9241, São Alexandre Recife, em 128 decimal 35, caso negativo 126 decimal 8. 128, obrigado. 238. Negativo, porém agora estamos em condições visuais, pistão no zero, Golo 228. A gente completa uma aproximação visual para a pista 190, chama o trem 198, decimal 95. Completa visual para a pista 0, chama 295, Golo 228. Autorizado com o sistema 0, vento no 70 graus, 099, ajuste altímetro no 099. Sempre pôs pistão no 0, com ajuste no 099, volume 228.